Já posso ver a sua glória, sinto Deus está aqui. Tremenda e forte é sua presença, não consigo resistir. O mal estou vendo fugir, pensam sobre tua casa cair. É brasa, é fogo, é graça e renovo que vejo chegando e pairando no ar. De Deus a vitória vem chegando agora, então receba. De Deus receba. Eu declaro sobre você, sobre tua casa, na tua família. Eu declaro toda sorte de bênção. Eu declaro, irmão, acabou o seu tempo de seca e ruína, cessou. Eu declaro toda sorte de bênção. Já posso ver a sua glória, sinto Deus está aqui. Tremenda e forte é sua presença, não consigo resistir. O mal estou vendo fugir, pensam sobre tua casa cair. É brasa, é fogo, é graça e renovo que vejo chegando e pairando no ar. De Deus a vitória vem chegando agora, então receba. De Deus receba. Eu declaro sobre você, sobre tua casa, na tua família. Eu declaro toda sorte de bênção. Eu declaro, irmão, acabou o seu tempo de seca e ruína, cessou. Eu declaro toda sorte de bênção. Eu declaro sobre você, sobre tua casa, na tua família. Eu declaro toda sorte de bênção. Eu declaro, quero declarar a bênção de Deus na tua vida, no teu lar. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado. Eu declaro sobre você, sobre tua casa, na tua família. Eu declaro toda sorte de bênção. Eu declaro, irmão, acabou o seu tempo de seca e ruína, cessou. Eu declaro toda sorte de bênção.